Boa noite, pessoas! Aqui é o Jorge Augusto e hoje é pura inclusão. Eu sou o Danilo Sanches Ferrari e eu sou o 3 Quartos Cego. Oh, aqui é o Mickey, tudo bom com vocês? Afe Maria! E aí, galera, aqui é o Zé e eu não consigo ler nada. Lembra disso aí? Não consigo ver nada. Era uma das minhas fases que eu menos gostava do Pica-Pau. Não por causa disso, mas não sei, não era legal. Boa noite, otakus, otomes e similares. Começamos mais um episódio do Anime Sphere, episódio 14. E hoje é muito de inclusão. Hoje nós temos um convidado muito especial, que é o Danilo, lá do 3quartoscego.com. E aí? E hoje a gente vai conhecer um pouco melhor sobre ele e sobre a parte de como a pessoa que é deficiente visual consegue aproveitar esse nosso mundo de animes, mangás e todos os correlacionados. Danilo, conta pra gente um pouquinho sobre você, como você acabou perdendo parte da visão, como você... conta um pouco sobre você. E aí, primeiramente, boa noite. Obrigado ao pessoal aí do Anime Sphere pelo convite, pela oportunidade, pela parceria, né? Porque agora somos parceiros. Opa! E aí, então, uma troca daqui pra frente. Uma troca equivalente daqui pra frente. Né? Então, vamos lá. Assim, eu tenho glaucoma congênito e já nasci com isso, porque é um problema genético, né? E acabei, durante o meu crescimento, ficando cego do olho esquerdo. Então, eu enxergo um pouco do olho direito. Existem divergências entre a porcentagem, em torno de 10%, 15% ou menos por cento, enfim. Aí, como eu enxergo um pouco do olho direito, eu enxergo as coisas. Eu não tenho como explicar exatamente, mas vamos entender que eu enxergo tudo nítido, só que as coisas parecem bem menores para mim. E minha reação visual é um pouco mais lenta, mas eu enxergo. Tipo como se tivesse com uma lente, assim, né? Eu não sei se uma lente, né? É que como eu nunca enxerguei direito, eu não tenho como fazer um comparativo, entendeu? Você não tem comparação de como é que era antes. Né? Exatamente. Então, eu pode ser que as coisas estejam mais longas, mas eu penso que não. Eu penso que realmente elas pareçam menores. Tá? Eu não sei. Acho que pra visualizar bem, pensa segurando um binóculo na sua frente, como é que você enxerga sem chegar perto, saca? Você coloca bem na frente assim, você enxerga pequenininho lá na frente. Ó, eu vou dar uma referência pra vocês, tá? Talvez o que eu acho confortável de tamanho de texto pra mim, pra vocês terem uma ideia. Uhum. No meu desktop, eu uso uma resolução de tela de 640x480, pra que os elementos nela fiquem maiores. Uhum. E a fonte mais confortável é uma fonte tradicional, pode ser uma Times New Roman, ou Arial, Tahoma, que seja, mas eu uso o corpo 20. Ah, tá. É grande, hein, cara? Fundo preto e letra branca, porque muita luz também me incomoda. Uhum. Então eu deixo o que existe de mais na tela em escuro e as letras, que são a menor quantidade de coisas, em claro. Então eu gosto de muito de fundo preto e letra branca. Aquela opção de alto contraste lá do Windows. Isso, os temas do Windows. Exatamente. Vamos dizer assim que se isso é confortável pra você, a gente já consegue ter mais ou menos uma ideia do quão que reduza a visão pra você, né? Sim. É a melhor maneira que eu tenho pra explicar, que acho que qualquer um pode fazer um teste. Ah, e eu uso isso tudo com um monitor de 24 polegadas. Ah, tá, porque se fosse um monitor menor não cabia nada na tela também. Né? E Danilo, tipo, já entrando um pouquinho no tema de anime mesmo, qual foi o seu primeiro contato? Manchete. É, clássico. Quantos anos, Danilo? Eu tenho 29. Tá todo mundo na mesma. Na verdade, eu até lembro, se não me engano, que eu acho que assisti alguma coisa de Ronin quando passava no SBT. Nossa, essa é antiga, hein? Mas eu, assim, eu era pirralhinho. Não lembro exatamente bem. É, eu lembro razoável. Assim, eu lembro muito pouco de Honey Honey no SBT, mas. É que o Jorge já trabalhava nessa época aí, entendeu? Zé, vai se lascar só porque eu tenho 32 anos, pô. Então. Você naquela época podia trabalhar na infância. A culpa não é minha que você tem 32 anos. Culpa são os pais aí que fizeram você faz muito tempo já. É, mas a culpa é sua por você me trollar sempre. Mas beleza, isso daí não vem ao caso. Manchete, a gente. Meu, saudosismo puro. E o que você mais lembra dessa época, Danilo? Ah, cara, Cavaleiro, não tem jeito. Né? Cavaleiro foi a grande febre, não tem como não lembrar, não tem como dizer que Cavaleiros não esteve presente na vida de alguma forma. É, por mais que hoje a gente olhe e fale, bom, furo de roteiro, a história não era tudo isso e tal, mas não importa, entendeu? É, marcou de alguma forma. Exatamente, aí o álbum foi a loucura. É que é foda, a gente sabe que Cavaleiros é tipo, não tem tudo isso de nossa, como é legal. Mas é foda, que... cara. É bom que pro Danilo assistir Cavaleiros, ele não precisa nem daquela opção de narração, sabe? Porque os personagens mesmo narravam a luta, né? Não, agora eu vou te dar um soco na velocidade da luz. Não, quem vai te dar sou eu. Não, agora eu vou te acertar. Se você alguma coisa, eles repetiam. Porque... Não, e o mais interessante é que o Danilo não precisava saber quando o Ikki chegava. O Shun já dizia pra ele quando chegava. Ikki! Né? Tem... É lógico, tem Cybercop, tem esses outros tokusatsu que eu não acompanhava tanto, mas Cybercop eu adorava pra caramba. Nossa, Cybercop era foda pra caramba. Jiraiya, né, velho? Jiraiya eu não peguei, eu era menorzinho, o Cybercop chegou um pouco depois, se não me engano, e aí eu já tava um pouquinho maior, conseguia prestar um pouco mais atenção, mas hoje você olha pra Cybercop e os efeitos visuais são horríveis, não, mas na época era muito louco. É ridículo, cara, você viu? É um boneco andando de moto. Ah, eles faziam basicamente a filmagem com aquela câmera, antiga câmera especial da Sony, que eles faziam em VCR, o negócio, pra época era o top da balada, hoje em dia é uma porcaria. Não, sim, realmente, eu li a respeito um tempo atrás sobre os efeitos visuais e tal, pra época, realmente era, assim, última geração, era até acima do normal pra época. Ah, mas... eu sempre gostei, cara, Cybercops, o Inspector também era legal pra caramba. Nossa, o Inspector era legal, cara, o Inspector era bacana. O Inspector, Soul Brain. Sim, falando de Cybercops, eu tinha um pouco de medo de Cybercops, cara, aqueles vilão era muito sinistro. Aqueles robôs, tinha uns robôs lá que era sinistro. Ah, você acha que o Cybercop era sinistro? Via só os vilões do Kamen Rider, por exemplo. É, Kamen Rider eu assisti, só que eu não lembro tanto de Kamen Rider, cara. Não lembro tanto. Kamen Rider, cara, era mais sinistro. Vocês estão reclamando de vilão de Cybercops, essas coisas, cara? E o vilão do Spectroman lá, o Dr. Gory? Que era um macaco loiro. Macaco vestido de rosa loiro. Um macaco com terno loiro com a peruca loiro. Não, mas o caso dele ele não era sinistro. Ele era tosco. Ele era bizarro, velho. Eu tinha medo por causa disso, mano. Fala, o que esse macaco de terno rosa aí vai fazer, cara? Você é louco? É que os vilões de Cybercop, cara, tinham uns vilão muito estranho. Aquele robô que você quebrava ele, os braços andavam separados. Aquela sentinela que parece que sugava as pessoas. Caraca, na época aquilo era muito assustador, cara. Toda certeza. É, Danilo, indo pros animes que você tem, que você assiste, que até quando a gente conversou, você falou que o anime você tem assistindo um pouco menos, porque pra você é até mais fácil assistir animes dublados, né? Na verdade não é questão de ser mais fácil, é questão de ser extremamente melhor. Porque assim, não sei japonês, não adianta, nem né? Tentar aprender um por vai ser um problema. Então, eu faz um tempo que eu realmente não assisto, acompanho muita coisa mesmo. O que eu acompanhei um tempo atrás, e até assumindo a falta, né, mas não teve outro jeito, foi Sailor Moon Crystal via fansuber, apesar de estar no Crunchyroll, só que o Crunchyroll não tem recurso de acessibilidade, então eu tive que arranjar um fansuber que tinha os arquivos em MKV, com as legendas não queimadas no vídeo. E eu arranjei um aplicativo, um player de vídeo aqui, o KM Player, que é capaz de ler legendas em voz alta. Sim, o KMPlayer eu também utilizo. Eu não sabia dessa funcionalidade, meu. Eu fiquei sabendo quando eu tava conversando com o Danilo, meu. O Danilo até deve ter ficado abismado. Eu falei, porra, velho, que barato, mano. E tem um outro player também, só que agora não me lembro o nome, tá? Em breve, o VLC também vai ter essa função. O VLC eu já não curto muito, porque o VLC, pra Windows, ele dá muito pau. Eu acho legal o VLC, porque ele roda de tudo, cara. Entendeu? Então, em breve, o pessoal... Eu tenho um conhecido, né, dos nossos grupos de discussão de acessibilidade para pessoa com deficiência, que entrou em contato com os desenvolvedores do VLC e me garantiu que para algumas plataformas... Me garantiu, não. Garantiu para o pessoal em geral que para algumas plataformas o VLC tá para ganhar essa função. Ah... E, mas tem, tipo, na Netflix já tem já alguns animes já com a faixa do áudio, como que, né, narrado, É dublado. Áudio descrição, né? É isso. Áudio descrição, se eu não me engano, só tem em inglês em algumas coisas. Como é que chama? O Demolidor, se eu não me engano, acho que entrou com áudio descrição em português. Eu não tô sabendo, se isso é verdade, eu preciso dar uma olhada, apesar de já ter assistido o Demolidor. Uhum. E ter gostado pra caramba. Mas eu preciso ver, porque até onde eu tava sabendo, a audiodescrição tinha sido colocada apenas em inglês. E o projeto de tradução ia, sei lá, não tinha acontecido ainda. Mas posso estar enganado. Olha, eu sei que eu vejo direto, por exemplo, em TV aberta, na nossa gigantesca TV Globo. Eles vêm direto com esse negócio de audiodescrição. Eu já não sei como é que funciona pra esse tipo de coisa, né? TV digital, é assim. Você tem os canais de áudio na TV digital, né? Ah, sim. Então você tem um canal a mais, onde você vai escolher, e além do áudio do filme, você vai colocar o áudio da audiodescrição. Mas isso é opcional, tá ali só pra quem tem TV digital. E se a operadora de TV por assinatura também repassa isso, que depende disso também. Uhum. Mas que nem tem um amigo meu que ele também ele tem problemas visuais aí, né? Só que ele não curte. Ele já falou pra mim que ele não gosta muito dessa audiodescrição. Cara, ele fala que atrapalha ele. Aí eu acho que varia de pessoa pra pessoa, entendeu? Porque se às vezes tem pessoa que vai falar, poxa, você consegue escutar um filme, um anime, ou qualquer coisa com áudio original e as legendas sendo lidas com uma outra voz? No começo foi um pouco complicado, realmente, admito. Mas eu consegui encontrar uma configuração de áudio que me tornou mais confortável. Por exemplo, eu deixo o vídeo a 50% do volume e a voz a voz virtual que está lendo as legendas a 100%. Fica quase um audiodrama. Assim, como eu enxergo, eu consigo aproveitar visualmente. Uhum. O que não dá é para acompanhar as legendas. Para vocês terem uma ideia, eu assisti praticamente, 90% de Bleach legendado. Uhum. O que eu fazia na época, que eu não sabia disso, eu parava a cada troca de legenda, o episódio, lia a legenda, dava play, dava pause, eu demorava quase uma hora pra assistir cada episódio. Nossa. Vixe, diz que cada episódio tem aqui uns 20 minutinhos? Isso. Cada episódio de Bleach tinha cerca de uma meia hora. Uns 25 minutos, mais ou menos, vamos colocar aí de média. Você fala inglês, né, Danilo? Um pouco. Ah, assim, tá. Escuto melhor do que falo. Ah, entendi. Não, mas pra você ouvir, assim, é tranquilo, né, pra assistir. Não, pra vocês terem uma ideia, eu tava acompanhando até, preciso voltar, Sword Art Online no Netflix em inglês. Olha, e o Zé muito pira. Bom, né, velho? Sword Art. Melhor anime. Eu acompanhei até um episódio, que os dois personagens principais, que eu não lembro o nome agora, dormem juntos. Ah, é legal. Foi esse último episódio que eu assisti e acabei não podendo assistir mais na época, tive algumas outras coisas pra fazer e não voltei. Mas é que a história vai ficando mais legal ainda, cara. É, e eu só resolvi assistir Sword Art Online, mesmo em inglês, depois de outro podcast que eu escutei falando sobre a série. Porque eu não ligo de receber spoilers, tá? Eu não tenho muito problema com isso. Não tem problema não, cara. Igual eu gosto de saber como chega lá, não importa o spoiler que eu receber. Só um spoiler que eu não gosto é do Metal Gear, cara. Se alguém vier falar alguma coisa de Metal Gear pra mim da história... Se bem que eu já sei praticamente a história inteirinha. Mas desse jogo novo aí, se alguém falar pra mim o final, velho... Sem brincadeira, eu mato a pessoa, cara. Ele morre no final. Na verdade, ele vira o filão, né? Mas enfim. Ah, não. Ele contrata o mordomo que mata ele. É. Enfim, mas indo pra essa área de spoiler, o único spoiler que eu não quero receber é de Game of Thrones, cara. Porque eu piro em Game of Thrones, é fantástico. Já li os 5 livros, assisti as 5 temporadas. Mano, os 5 livros são mas muito fodas, cara. O Danilo, sabe aquele personagem lá do Game of Thrones? Então, ele então, vai morrer, né? Ele morreu. É, ele vai morrer. Não, eu pensei que você tá falando que já morreu. Não, tem o outro que ele vai morrer, cara. É, vai morrer também, é verdade. O outro, aquele outro lá também? Morreu. Vai morrer. Não teve um aqui que foi esquartejado e entregaram ele pros cachorros também? Não, isso aí é a Elisa Samudio lá do Rio de Janeiro. É bem estilo Game of Thrones isso, cara. Aliás, comentando, aquela produtora de efeitos visuais do Game of Thrones morreu bem ao estilo Game of Thrones, né? O cara foi morto por um urso. É, isso leão. Que eu ia falar, é um negócio bizarro. Mas... Porque eu não sabia disso. Sério. Foi um leão, não foi, cara? Eu acho que foi um urso, cara. Que foi? Bancou uma de Robert Baratheon que morreu por uma estocada de javali? Não, ela tava no safari e acho que resolveu sair do carro. Mas também pediu, né? Idiota! Mas tipo, bem morte ao estilo Game of Thrones, cara, um urso. Danilo, uma dúvida que eu tenho é mangás. Você sabe se tem algum tipo de adaptação? Se é alguma coisa escrita em braille ou sei lá? Ó, seguinte, existe no Japão um trabalhinho que foi feito, na verdade, com um mangá infantil, que é, sabe, desenho bem simples, bem enxuto. E eu não me lembro, não me recordo o nome agora, não consegui procurar a respeito disso pra poder dizer pra vocês. Uhum. É, mas eu lembro que existiu isso, mas um projeto regular não existe. Que eu saiba. Uhum. Até porque o mangá é muito complicado, porque são vários quadrinhos, são várias imagens, muito detalhe. Você não vai ter como passar tudo isso pro braille, senão vai virar uma bagunça. Absurda. É, o que talvez poderia se fazer, que eu tentei um projeto uma época, não deu muito certo, na verdade não deu em nada, né? Mas enfim, era tentar transcrição dos mangás. Tá, entendi. Mas aí vira livro, né? É, então, mas antes livro do que não ter nada. Ah, toda certeza. Porque, assim, não precisava nem ter transcrição em texto corrido. Que eu sei que tem alguns projetos que algumas pessoas fazem, até mesmo no Brasil, com quadrinhos da Mônica, alguns quadrinhos de super-heróis, enfim. A pessoa fala, por exemplo, quadro 1. Tal personagem fala isso, tal personagem fala isso e descreve a cena. Uhum, entendi. Pra tentar passar um pouco a experiência do quadrinho. Não é algo excelente, mas... Infelizmente, a gente tá falando de uma mídia que não tem muito o que se fazer. Que não é que nem um livro, né? Que são letras. Né? Não tem um que você pode colocar em formato digital e deixar essas letras legíveis, ou mesmo transcrever tudo para braille. Não tem muito o que fazer com imagem. Apesar que existe um livro do Maurício de Souza, da Turma da Mônica, com historinhas bem curtinhas também, bem simples, que foi toda adaptada em braille, né? Pela Dorina Novel. E a Mônica foi meio que montada em braille, alguns outros personagens. Mas assim, é um trabalho infantil também, foi um volume único. Nada muito que foi muito pra frente. Nossa, mas que isso daí, show de bola. Tipo, montar a Mônica em braille, um negócio, né? É, foi, o cabelo tinha o braille em alto relevo, a pele não era braille, era lisa, os traços eram estavam marcados em ponto, algo mais ou menos assim. Mas pelo desenharam menos... ela em braille, em relevo. Isso, em relevo, usando os pontos braille. Que legal, meu, show de bola pra caramba, mano. Bom, como a gente não tem muito pra falar do mangá, porque não tem mesmo o que falar... Apesar de assim, deixa eu já fazer uma adenda antes que eu esqueça. Existem nos casos aí, eu como enxergo um pouco, poderia fazer isso. Eu tenho uma pequena lupa eletrônica aqui, uma espécie de uma webcam, que vai ligada na USB, que tem um software que é capaz de ampliar. Existem versões disso que você pode colocar na TV, enfim, é a minha versão bem básica, né? Mas eu conseguiria ampliar, eu até já cheguei a dar umas folheadas nos mangás do Sailor Moon, só que ainda assim é um pouco trabalhoso e eu, como comecei a me dedicar ao 3/4 cego, acabei tendo tempo para pegar nisso, até porque isso vai consumir um certo tempo. Então, tô me dedicando a outras coisas, mas eu tô colecionando Sailor Moon aqui. Um dia eu vou ler. Olha que Sailor Moon não são muitos números, né? Em mangá você só tem 12. Sim, sim. Bom, seguindo o que eu tinha curiosidade, em que, por exemplo, até com a audiodescrição, até eu lembro você ter falado pra mim que você ouvia em uma velocidade ampliada, ou, por exemplo, o negócio sai em 2-3 vezes a pessoa falando na audiodescrição, um negócio rápido pra caramba. Então, na verdade é assim, a audiodescrição em filme, como é que ela funciona? Você tem o filme normal, então nos intervalos onde ninguém tá falando, um narrador, uma pessoa com uma boa dicção, vai e faz a descrição das cenas naqueles intervalos onde não tem ninguém falando. Onde você tem os barulhos da ação acontecendo, onde você tem algum silêncio propício e tal, você tem a pessoa narrando o que tá acontecendo nesses momentos sem fala. Entendi. A audiodescrição em si, ela não sobrepõe a fala. Ah, não sobrepõe? Não sobrepõe a fala. Ela usa os intervalos para descrever o que tá acontecendo. Ela não sobrepõe a fala. Danilo, você sabe algum anime que tenha isso aí em português? Cara, infelizmente não. Mas em inglês, né? Mesmo em inglês, cara, é meio difícil de ter essas coisas e... Como algumas das coisas são um pouco de nicho, você tem um pouco mais de dificuldade. Não, o que eu tava pensando? Em colocar aqui no cast, pro pessoal ter uma noção mais ou menos de como é, entendeu? Eu posso indicar um outro podcast que faz meio que um trabalho assim? Pode, ele pega filmes. Cara. Agora vamos ver se eu lembro. Legenda Sonora. Legendasonora.com.br? Eu acho que é isso. Eu não me lembro o endereço do site perfeitamente, mas o nome do site é Legenda Sonora. O que que eles fazem? Eles pegam os áudios dos filmes, é só áudio, e eles fazem audiodescrição por cima. É isso aí mesmo. Legendasonora.com.br. Eles, por exemplo, eles pegaram alguns filmes de Star Wars, eles, em português, eles colocaram audiodescrição. Mas eles também fazem isso com alguns filmes em inglês, parece. Acho que é a maneira mais fácil da pessoa encontrar alguma coisa. E também, se a pessoa procurar no YouTube, ela vai encontrar alguns trabalhinhos menores, né? Só procurar lá por audiodescrição, ela vai encontrar bastante material. Gente, vendo o site um pouquinho agora, depois que o Danilo falou, ó, tem o trailer do novo filme do Star Wars, Despertar da Força, tem aquela série do Demolidor, tem sobre Jurassic Park, tem o trailer do Vingadores Era de Ultron com a audiodescrição, tem até sobre o ativismo, sobre quando o Chris Rock fala sobre racismo, e até um episódio do Pica-Pau. Mas assim, isso aí não é nenhuma organização, isso aí é um grupo de amigos que tinham um amigo deficiente visual e sentiram a necessidade de fazer pra ele e transformar isso num projeto maior. Putz, meu, o que eu acho absurdo, cara. Eles fazem tudo pra quem é dito como, entre aspas, normal. Eles não fazem o negócio ligado a pessoa que tem algum tipo de dificuldade, algum tipo de deficiência. Eles parecem que não querem ver o retorno dessas pessoas, parece que essas pessoas não curtem nada. Então, assim, esse pessoal abre mão de um público consumidor alto, porque assim, eu não tenho dados aqui específicos agora, mas o número de pessoas com deficiência no Brasil e no mundo é um número extremamente alto, né? Uma busca rápida aqui no Google aí pode retornar os números mais exatos, mas eles estão abrindo mão de um público em potencial, mas tem aquela alegação, né? Será que vão gostar? Ninguém curte. Ninguém curte porque não existe. Exato. Então não tem... Não, é um público que você tá limando sem apresentar as coisas, entendeu? E não só a parte visual, né, cara? Tem a questão de acessibilidade, assim, tinha que ser mais desenvolvida. Principalmente hoje, que a gente, tipo, um mundo cheio de recursos, cheio de tecnologia, né, cara? Então, uma coisa que eu não aceito, cara, a gente tem tecnologia, né? Pra várias coisas, inclusive para os sites, Netflix, Crunchyroll, colocarem legendas acessíveis. E os caras não colocam. Né? Então, é engraçado, existe tecnologia, existe como fazer. Existe público, fazem. Né? Existe. Aí que tá. Público eu não vou dizer que existe, né? Porque eu não conheço muitos outros deficientes visuais que curtem essas coisas. Só que também... como é que eles vão saber se vão gostar ou não se não existe? Exato. Uhum. Você não dá a oportunidade de se formar um público. Você lima esse público antes dele existir. É a mesma coisa que acontece, por exemplo, com as pessoas que nunca tiveram possibilidade, poder aquisitivo para poder comprar quadrinhos de heróis ou assistir os seriados ou coisas do gênero. Agora que tá saindo no cinema e que, entre aspas, eu digo com as aspas do tamanho do mundo, tá acessível, aí a pessoa vai no cinema, assiste aquele negócio de herói e tá se formando um público em cima disso. Poderia... Tá acessível porque tem pirataria, né? O pessoal vai lá, faz escândalo. É, realmente, mas pensa assim, tipo, não, eu vou falar no meu caso. Aqui, como eu já falei pra vocês até de mangá, aqui na minha cidade, não chega, cara. Se eu não, ou eu assino e pago uma fortuna no negócio pra chegar aqui por mês, ou eu baixo. Não tem escolha. Exatamente. Sim, é. E outra coisa, eu vou já aproveitando, saindo um pouco da área de quadrinhos, animes, indo um pouco pra área dos livros, voltando a Game of Thrones, eu acho uma coisa bizarra que a Warner/HBO faz, porque você tem os episódios dublados, né, passando na HBO. Só que quando eles lançam isso em Blu-ray, DVD, eles não colocam a dublagem. Sério? Puta sacanagem, hein? Eu queria comprar os materiais, porque, como eu disse, eu piro em Game of Thrones, e eu queria ter isso, só que eu não posso, porque eu não vou pagar... hoje tá a primeira temporada saindo R$100, mas eu não vou gastar R$100, R$150 num negócio que não vai me atender plenamente. Você não vai poder assistir, né? Você não vai nem poder assistir direito. É, até poderia escutar em inglês, mas... Uhum. É, como, assim, eu não sou nativa, não vou pegar tudo, não adianta. E engraçado que você tem o áudio em espanhol e francês, e não tem em português. Vai entender. Não, isso daí vai muito do preconceito que o pessoal tem com o brasileiro. Tudo bem que tem muita gente, tem muito brasileiro com que faz com que o país mereça essa fama. Mas o Jorge, o que eu entendi que ele falou é que é o seguinte, já existe o material em português, entendeu? Não é um negócio que não existe. Não é um negócio que eles iam ter que dublar pra fazer. Eles lançar. Não iam ter trabalho pra lançar a dublagem pra DVD pra depois mandar isso. Já tem dublado na TV, cara. Já tem dublado, porque assim, eu assisti Game of Thrones todo dublado. Cara, eles fazem isso, eles incentivam a pirataria. Com certeza. E eu não sei, tem gente que fala que é questão de acordo com o dublador, que às vezes não aceita. Eu não acho que é isso, que o dublador no Brasil também é muito maltratado. Os caras querem que o dublador faça trabalho escravo. Também não dá pra aceitar isso. Só que eu acho que muito tem a ver. Vai em comunidades de séries, os caras não aceitam série dublada. Fala, ah não, não gostei da voz de tal dublador, a adaptação não ficou boa. Mas, cara, não dá. Esse é pra você, eu não tô pedindo pra cortarem as legendas. Não, tem as legendas, só que me dá a dublagem. Mano, tinha que ter opção, né, cara? Tem que ter opção. Pra todo mundo. Olha, na boa, eu digo que de 2010 pra cá começou a era do mimimi. Sim. Ah, sim, cara, sim. Mas assim, eu entendo isso, só que o pessoal não gosta da adaptação, o pessoal quer limar. E não pensam nas pessoas que precisam daquilo. Exatamente. Eu, por exemplo, cara, eu não achei a dublagem de Game of Thrones ruim. Existe um ou outro probleminha, mas são poucos. Pra você ter uma ideia, eles estão dublando todos os palavrões. E aí, Game of Thrones é cheio de palavrões. É cheio. E eles dublaram tudo. No primeiro episódio, nos primeiros 30 segundos, você tem Jaime e Cersei conversando e você já tem palavrões que deixariam muita gente horrorizada. Não, Game of Thrones como um todo deixaria muita gente horrorizada, né? Não, sim. Eu tô falando, nos primeiros 30 segundos ele já consegue. Mas enfim, Danilo, uma coisa que eu gostaria também de saber da sua parte é... Hoje em dia, com toda essa tecnologia e tudo mais, que até eu sei que tem muita coisa para Mac, que eu sei que você tem um Mac, isso melhora a questão para você ou só torna mais trabalhoso? Na verdade é assim, não é que tem mais coisa para Mac, a coisa é bastante distribuída. Existem leitores de tela para Windows, existem bons leitores de tela, só que eu escolhi como notebook o Mac pela acessibilidade já estar integrado ao sistema. O Windows 10 já tem isso hoje, o Windows 8 já tinha, só que o Windows 10 está fazendo um pouco melhor. Só que, por exemplo, eu posso formatar um Mac sozinho. Eu não tenho a certeza se eu vou conseguir formatar uma máquina com Windows 10 sozinho ainda. Rola um boato que sim, mas eu não sei. No Mac eu tenho certeza, tanto que eu já fiz isso uma vez. Olha aí. É que o Mac é bem prático, né? O Mac é muito... A Apple, ela é muito indutiva, né, cara? Tipo, qualquer coisinha que você quer fazer, você acha fácil, não tem muita dificuldade, é bem simples, né? É que assim, o Mac, assim como o Linux, é tudo muito por comando. E se você tem um plugin ou coisa do gênero de acessibilidade que te ajuda a fazer isso, vai dois palitos. É bem fácil, mano. Pode falar, desculpa, depois eu continuo. Não, só deixa eu só concluir a ideia, Danilo. É, por exemplo, se tiver um plugin de acessibilidade, de digitar os comandos que você está digitando, você conseguiria até administrar um servidor Linux, cara. Não, sim. Eu, pra você ter uma ideia, eu não uso o terminal porque eu não chego nesse nível de uso. Mas a questão é assim, até o Windows 7, tá? O Windows 8 já mudou um pouco isso, mas mesmo assim não funcionava tão bem. Você atira qualquer coisa, isso não é só, não se dá só ao Mac não, tá? Qualquer coisa da Apple que você tirar da caixa, você... Aí varia os comandos que você dá, mas você dá um comando, você faz a máquina falar. Então, qualquer um, eu não preciso de uma outra pessoa para configurar, não preciso passar a minha senha das minhas contas online para outra pessoa configurar, levantar a máquina para mim. Eu posso fazer sozinho. E isso é assim, tudo bem, é caro, tem um pouco de fanboyzice nisso, mas também um pouco de respeito, né? Porque eu sei que tudo que eu pegar dali vai vir com recurso de acessibilidade. E a questão é, eu uso o Windows também, só que o Windows pra mim é desktop, porque como eu enxergo, eu uso os recursos de alto contraste que o Mac não tem tema, ele não tem temas, né? Ele só tem o tema padrão, com um ou outro elemento ficando em fundo preto ou letra branca, mas ele tem um outro recurso que é inversão de cores. Eu já não gosto muito que ele inverte todas as cores da tela. Então, ainda não é o ideal para mim como uso para visual, o uso visualmente falando, né? Mas como portátil, como algo que eu não quero usar a tela, é o Mac, certeza. Lá na onde eu trabalho, tem um cara que ele é programador e ele tem 0% de visão. Ele não tem os olhos, cara. Você tem noção. Ele tá devendo também, inclusive. Oi? tá devendo visão. É. Não, aí. Só que tem um problema, né? Eu sou lá do suporte, né? E ele precisava que instalasse um programa pra ele no PC dele. Só que é o seguinte, o PC dele não tem monitor. Ué? Ele usa um fone de ouvido, tá ligado? Só que pra ele tá bom, né? Pra ele só fone de ouvido já basta. Só que, tipo assim, a máquina dele tava sem monitor. E aí você não podia fazer isso de maneira remota, né? Tinha que levar um monitor então, por costas. Então. Eu tive que levar um monitor pra instalar lá e tirar depois, porque, tipo assim, o monitor atrapalha a mesa dele, entendeu? Que ele guarda as coisas dele em cima da mesa. Tem dessas coisas. Eu tinha um amigo que tinha um... Na verdade, ele tem ainda, que a gente não dá muito tempo pra se falar. Mas ele comprou um notebook na época com a tela quebrada. E como o notebook funcionava sem a parte da tela, ele falou para um técnico, arranca fora, não preciso disso. Putz, mano, mas aí é embaçado, hein? Mas se pra ele não precisa, pra que né? É embaçado pra gente que precisa. Só que ainda tinha entrada pra monitor externo no notebook. Então se precisasse por alguma emergência ligar, tinha como. Mas ele só pediu pra tirar a tampa. Entendi. Agora falando um pouquinho mais de você, porque essa parte toda de inclusão a gente já falou. Danilo, fala um pouquinho mais sobre os teus gostos em relação a anime e tudo mais. Cara, eu gosto de coisa de fantasia no geral, né? Eu gosto fantasia, ficção científica, não só em anime, né? Assim, eu não tenho um gosto muito específico, tá? Eu, porque tem coisa de ficção científica que eu vou, apesar de gostar do, do gênero, eu vou olhar para aquilo e falar, é, não gostei. Tem coisa de fantasia que eu vou olhar para aquilo e falar, é, não gostei. Então, eu digo que eu tenho uma tendência para gostar de ficção, fantasia e ficção científica, só que não precisa ser necessariamente isso. Entendeu? Eu consigo ser cativado por vários tipos de história. Tanto que um dos meus filmes favoritos é um filme chamado Uma Lição de Amor. O título em inglês é I Am Sam. É com o Sean Bean, né? Muito bom. Sam Penn. Cara, um dos meus filmes favoritos. E tá ao lado de Harry Potter, Senhor dos Anéis, Star Wars. E não é um filme de ficção. É um filme que fala de uma, da história de um pai que tem uma deficiência intelectual. E ele tem uma filha, teve uma filha com uma moradora de rua que abandonou eles. E aí essa menina chegou no, aos 8 anos, ela já tem mais inteligência que o pai. E aí o Estado quer tirar a menina do, do pai. Só que os dois se amam, e a história é linda. E não é por ter uma pessoa com deficiência. Por exemplo, outro filme que eu adoro muito é A Espera de um Milagre. E não tem pessoas com deficiência ali, então são histórias, mas são histórias muito loucas. Tem um pouco de ficção, um pouco de fantasia? Tem, mas não é o principal da história. Sim. Entendeu? Então não precisa ser. Uma história bem contada, cara, é o mais importante, no fim das contas. Nossa, mas eu não conheci esse filme aí que você falou. Cara, qual? O Sam Penn? É, do Sam Penn. Cara, é muito bom, sério, corre atrás, cara. Ô, Álvaro, oi. Como que é o nome daquele filme que tem o... Que é dois irmãos, que eu acho que é o... até o Tom Cruise que faz? Rayman. Rayman, é foda esse filme também, né, velho? É bom, bom pra caralho também. Também não conheço. Meu, esse eu também não conheço. É o... Ih, caralho, sumiu o nome do cara agora. Forrest Gump, um outro filme legal também. É, também, também. Bacana. Tem vários filmes. Apesar de Resident Evil não espelhar com a história dos games, é legalzinho também, vai... Não acho tão problemático. Falando nisso, Danilo, videogame, você consegue jogar alguma coisa? É, vamos pra resumir. Quanto mais qualidade os gráficos ganham, mais difícil fica de jogar. Uhum. Porque mais realista fica. Às vezes você tem muito personagem que realmente consegue se esconder no escuro. Não tem nada que vai facilitar a sua visão dele. Então, assim, algumas coisas ainda dá pra jogar. Eu tento, tal, algumas coisas ainda dá, mas algumas coisas infelizmente não dá. Eu gosto bastante de jogo de luta, porque eu sei que eu vou conseguir. Uhum. Bah, joga um Nintendinho, um Super Nintendo, cara, que aquelas resolução baixinha lá, cara, você vai conseguir enxergar tudo lá. Ah não, sim. É que o problema é que algumas das cores ali também são muito gritantes, entendeu? Ah, e aí vai um pouco de regulagem de tela e tal. Mas tem coisas dos jogos antigos que eu adoro. Até hoje, quando eu encontro a oportunidade de jogar aquele Road Rash do tipo Master System, aquele dos motoqueiros que ia derrubando o motoqueiro. Puta, aquele jogo era muito legal, cara. Mano, eu sou pirado. Saudade. Nesse jogo do PlayStation 1, cara. Era bom. Aquele também. Em 3D também era bom, só que todas as mídias que eu consegui na época davam um pau. Puta, que chato, hein? É. Mas, meu, Road Rash, eu nunca consegui achar igual aquele Road Rash que você tinha no PlayStation 1. Que o negócio era tudo mais stop motion, manja? Meu, muito louco, eu sempre gostei. Eu não sei se você tá falando, eu só joguei o Road Rash 3D pro PlayStation, mas tinha um outro Road Rash que não era 3D, era, não sei qual que era o nome, mas tinha... Road Rash, alguma coisa, e Road Rash 3D. Não, não, é o Road Rash que veio antes do 3D. Ah, tá, esse eu não tive a oportunidade de jogar. Cara, tem Road Rash pra Super Nintendo. Sim. Ah, mas Road Rash é uma série bastante antiga até. Danilo, como é que você chegou a começar a montar o 3quartocego.com? Cara, a ideia do 3quartocego.com nasceu em 2013, tanto que o domínio tá comprado desde 2013. Olha. Eu tentei começar ela na época... Mas não rolou, eu só escrevi o prólogo e o primeiro capítulo em 2013. Peraí, prólogo, capítulo, você tá escrevendo uma história, então. Isso, exatamente, 3/4, que assim, duas coisas, né? Eu tinha um pouco de frustração de não poder desenhar, de não conseguir desenhar e tal. e tinha algumas ideias que eu queria desenvolver como se fosse em desenho. Entendi. E eu tava meio assim, tentando me conformar com isso. Aí eu falei, beleza, vou tentar fazer alguma coisa pela internet mesmo, usando blogs e tal. Só que aí direitos autorais e tal. Eu tava assistindo uma entrevista do JM Trevisan, do cara que faz o LED. Puta que lá merda, JM Trevisan do Trio Tormenta, o cara é foda então, pra garai. E aí ele falou, tava falando justamente disso em um outro programa, né? De outro, um outro podcast, ele tava falando justamente disso. Aí ele falou, me fazem essa pergunta. Eu respondo assim, cara, quem é que vai copiar essa merda? Isso abriu meus olhos, cara, isso me tirou tanto peso das costas. Trevisan sempre imitando, velho, não tem jeito. Entendeu? Então aí eu pensei, falei, bom, eu vi isso, falei, bom, vou começar a brincar. Aí eu comprei o domínio e pensei, preciso de um site. Só que eu não quero fazer um site com o nome da história. Eu preciso de um site que fale sobre mim e que ainda assim esteja aberto a outras coisas, não só essa história, porque eu posso escrever outras, por que não? Sim. Pode fazer até um audiolog também, né? Sim. Então, é um podcast em áudio, enfim, que seja. E eu comecei a pensar, eu tinha abandonado um outro projeto que eu tinha, né, também tentei um podcast, não rolou, e eu comecei a pensar a respeito, tá, coisas sobre mim. Aí, como eu falei pra vocês no começo, eu sou cego de um olho e enxergo um pouco mal do outro, né, então eu tenho 75% da visão, digamos assim, simplificando. Então eu sou um quarto vidente ou três quartos cego, pronto, tá aí o site. O título do site saiu dessa. Porque senão, se eu colocasse um quarto vidente, iam começar a pedir qual que são os números da loteria, eu vou morrer. Pois é. Você falava da Mega Sena, você falava só um número e meio, né? É, entendeu? Que é um quarto. É, exatamente. Só ia acertar um quarto dos seis números, né? Então, aí eu pensei nisso e falei, bom, esse é o nome do site, beleza. Eu comecei a escrever, só que eu tive alguns problemas em 2013, final de 2013, começo de 2014. Durante 2014 inteiro eu não tive condições de retomar, mas estavam lá. E agora em 2015 surgiu essa oportunidade de retomar esse projeto. Falei, bom, vamos lá. E aí eu comecei a escrever Marrou Tias. As Tias Mágicas. Olha aí! Puta, mano, eu vi o nome e eu falei, pô, será que é em japonês ou é mesmo a Routias, tipo, as tias mágicas? Aí quando eu fui, agora que você explicou, puta, isso daí é um trocadilho do tamanho do mundo. Na verdade não é um trocadilho, porque o que acontece? Como que surgiu a ideia de uma Routias? Ela veio junto, próxima mais ou menos, do anúncio de Sailor Moon Crystal. E aí eu falei, poxa, legal, Sailor Moon. E eu comecei a pensar, relembrar, tentar imaginar como era a história original, que tem algumas mudanças no anime clássico e tal. Eu falei, e se fosse no Brasil? Como seria se isso fosse um pouco mais real, mais plausível, e se acima de tudo fosse no Brasil? Então, Mahou Tears é a minha visão de um Mahou Shoujo no Brasil. Olha aí, que interessante. E já tá... Mas é autoria sua mesmo. Autoria minha, tanto que já foi para registro na Biblioteca Nacional. Olha aí! E complementando, em mais ou menos um mês e pouquinho, né, porque assim, sai caro manter um site, então eu até pensei em aderir ao Patreon ou serviços do gênero, só que eu falei, o que eu vou oferecer para atrair o pessoal além, para o pessoal pagar, né, um dólar, um real, que seja? Eu não tenho nada para oferecer, então eu vou lançar livrinhos digitais com valores simbólicos pra arrecadar dinheiro pra sustentar o site. Olha aí, meu, aí a gente agora, pela parceria, cara, a gente vai começar a fazer os jabás aí, todo mundo comprando os livrinhos, os livrinhos digitais do Danilo. E já vai estar, tá, eu já garanti 6 lojas pra colocar o livro. Olha aí, que show de bola, hein? É, tá indo. Olha que show de bola, cara. E, Danilo, agora... uma opinião quanto aos nossos episódios de músicas, por exemplo, que tipo de indicação que você teria pra gente? Olha, eu vou ser sincero, eu não escutei, eu não tive tempo ainda de escutar todos os episódios de vocês, e o de música eu particularmente não escutei, peço até desculpas por isso. Ah, relaxa. Eu não costumo escutar podcasts na ordem, eu vou pulando, eu tenho isso. A não ser os que eu vou realmente acompanhando toda semana, mas como vocês eu conheci recentemente, não consigo fazer isso ainda. Mas, indicações de música para vocês usarem nesses episódios. Bom, eu vou fazer algumas indicações e vocês colocam aí. As trilhas de anime. Exatamente. É de trilhas de anime, só para confirmar, né? É isso? Sim. Perfeito. Apesar do anime ser bastante criticado, eu gosto muito das músicas de Corrector Yui. Mas é bom. Ô, louco, Corrector Yui é muito bom, cara. Tá, tem muita gente que critica. Eu gosto, todas as músicas, quanto as músicas, quanto o anime, eu acho bem legal, cara. Não, eu também acho muito legal. Eu gosto muito das duas aberturas de Kaleido Stage. Esse eu não conheço. Passou um tempo depois. Aqui no cartoon. É sobre uma garota que vai pro circo. Porque ela a última lembrança forte que ela tem dos pais que faleceram num acidente é nesse circo, numa visita a esse circo. E ela meio que vai nesse circo pra tentar passar pros outros a mesma experiência que ela teve no circo. Que foi maravilhosa pra ela. Então são músicas bastante bonitas também, as duas aberturas. Lógico, a Shikyugi. E Sensei, a Saga de Arte. Essa é muito foda, cara. Eu gosto muito dessa música. E eu gosto. Eu acho a abertura de Fair Tail também muito legal. Primeira abertura de Sword Art Online. Fair Tail é uma pena que o anime é tão chato, né, cara? Lá se lascar, Zé. Cara, eu gosto da abertura de Gundam Wing. Gundam Wing é legal também, a primeira abertura é bem legal. A primeira abertura é bastante legal, realmente. Eu gosto muito. Gundam Wing foi bastante legal. Acho que foi o meu primeiro realmente contato com animes de mecha. Eu me lembro, assim, Gundam Wing. E, pô, é legal. É legal pra caramba, porque era um negócio mais político. Você não tinha só robôs lutando. Você tinha toda uma política ali por trás. Era um barato. Basicamente, o que a gente tem hoje em dia em... Knights of Sidonia, era isso que eu ia citar antes do Zé explodir na minha frente, beleza. Mas só que assim, eu acho que a política envolvida em Knights of Sidonia é um pouco mais leve do que a gente tinha em Gundam Wing. É uma coisa assim, eu acho um pouco mais básica. Vai ficar mais pesado agora na terceira temporada, hein? Vai ficar bem mais pesado. Tá indícios. Né? Dá bastante indício disso. E, de resto... Deixa eu ver se eu lembro mais alguma coisinha aqui só pra... complementar. A abertura de Sailor Moon Crystal também é muito legal, cara. Então, pronto, pra fechar as minhas indicações aqui, se eu for ficar falando, eu vou falar umas 200. Então, um monte de música marca. Então, vamos uma, ficar uma nessa. Coisa vai lembrando a outra, né? Que vai levando a outra e assim vai indo. Exatamente. Só pra falar, Kaleido Stage também é conhecido como Kaleido Star, tá? Aqui no Brasil. Eu sabia que o nome era conhecido. Embora eu não tenha assistido, eu sabia que o nome era similar a algo que eu já tinha ouvido falar. E Kaleido Star eu já tinha até ouvido falar mesmo. É que o nome original é Kaleido Stage. Aqui no Brasil foi adaptado pra Kaleido Star, que é o nome do circo. Kaleido Star é o nome do circo, Kaleido Stage é o nome do anime. Aqui deixaram o nome do circo e o nome do anime é a mesma coisa. Entendi. Pô, mas deve ser bastante interessante. Aí, ó. Mais uma pra gente entrar como tema aí do Anime Sphere. Quiserem que eu participe quando for falar de Kaleido Stage ou de Corrector Yui, eu participo dos dois, cara. Já está convidado de antemão, opa. Já estou me convidando, já estou dando de intrometido e já estou me convidando. E você já recebeu a resposta, já está convidadaço. Quando a gente for fazer, a gente chama. Perfeito. E, bom, pra terminar, opiniões do... As nossas opiniões sobre essa questão da acessibilidade. Álvaro, por favor, começa aí. Oi, eu acho legal. Nossa. Vamos fazer melhor? Pro Danilo mesmo. Danilo, pra quem tá na mesma situação que você, entendeu? Que anime que você indica, cara, que fique fácil de ver ou que seja legal, assim... Eu recomendaria basicamente o que tá na Netflix. Tem coisa dublada ali, tem coisa legendada, mas tem coisa dublada também. Tem Knights of Sidonia. E agora o Zé pira. Cara, tem Knights of Sidonia. Knights of Sidonia, cara. Pensa nas pessoas, velho. Tem Naruto. Tem acessibilidade. No Netflix. Tem Naruto, tá tudo dublado. né? Tem muito episódio de Naruto ali. A primeira, a série clássica tá praticamente inteira ali. Então, se não tá inteira, né? Tem um pouco da Shippuden. Uhum. Tem, se não me engano, Cavaleiros também tá ali. Tem muita coisa na Netflix. Netflix patrocina a gente. É, exatamente. Tem o Sword Art Online, né? Só que aí tá em inglês, né? Se a pessoa tem... Eu acho que tem em português lá já. Só as legendas, hein, cara? Ah, é? Eu acho que só as legendas. Posso estar enganado, mas... Porque eu acho que eu assisti ele dublado. Cara, se você assistiu Sword Art Online dublado e não foi no Netflix, você tem um compromisso de conseguir isso pra mim. Se lascou aí, ó. Não, eu acho que era legendado mesmo, porque eu lembro que eu tinha assistido, que eu acompanhava fácil. Mas eu acho que eu assistia com áudio em inglês e depois a segunda temporada, que eu não achava ela em inglês, eu assistia em japonês. Entendeu? Então... Acho que... Tem alguns DVDs aí de animes, Full Metal Alchemist, que você tem até um box remasterizado que foi lançado recentemente, que tiraram, limaram os episódios que tinham sido censurados, colocaram episódios sem censura, você tem material... Você consegue encontrar, se não me engano, Super Campeões. Você tem aquele filme da Sakura, ainda é possível encontrar, acho que em alguns sites, em alguns sebos, né? Tá aí talvez. As lojas da Liberdade aqui em São Paulo tá aí pra isso. Não, assim, aí eu tô citando material original, né? Não tô recorrendo aos DVDs de segunda linha. Né? Sim, mas... Convenhamos, a gente tem todo o material que pode ter passado aí na TV aberta na época, por mais sim. E nunca foi lançado em DVD. Exato. É, material que, por mais que tenha sido tesourado, o pessoal vai, grava e depois coloca em DVD. Assim, e tem umas coisas que eram muito legais. Por exemplo, se não me engano, é do mesmo autor de Fairy Tail, aquele... como que é? Soul Master, da cara da minha espada lá. Como que era? O Hiromashima, que é o autor de Fairy Tail. Soul Calibur. Não é Soul Calibur, é... Soul Calibur é jogo. Rave Master. Isso, Rave Master. Rave Master, isso mesmo, Rave Master. Ele foi limado algumas coisas dele aqui no Brasil. Eu encontrei alguma coisa na época na internet. O pessoal pegou o material em japonês, colocou dublagem onde tinha dublagem e onde não tinha dublagem deixaram em japonês. Eu achei interessante isso porque, apesar de não ficar muito legal o material final, você sabe onde foi limado, você sabe o que tinha ali escondido que não foi passado pra frente. Aham. E olha que eu não acompanhei muito Rave Master por ser anterior a Fairy Tail, mas, cara, deve ser bem louco. O Mestre Mashima manda muito bem nas coisas. Eu não assisti inteiro ainda, mas eu lembro e realmente a coisa parecia ser muito interessante. De resto, agora o que resta pra gente agora, e falando de induplicidade de novo, é ir pra nossa leitura de e-mails e recados. Cara, opa! Antes disso, o que resta pra gente fazer agora é agradecer grandemente a sua participação. Com toda certeza, olha a minha falha, olha a minha Seu falha. Seu Jorge sem educação. Pois Danilo. Danilo, desculpa aí a minha falha e valeu muito por ter aceitado o convite da gente e participar aí dessa gravação desse podcast, cara. É isso, gente, aí peço pra vocês, pros ouvintes, agradeço primeiramente a vocês, né, pela oportunidade. E sempre que precisarem, vão ver até onde eu posso contribuir, mas sempre que quiserem me chamar, nem que seja para ser a orelha do podcast, não tem problema. E peço aos ouvintes Essa vaga é minha já, cara. Ah, existem dois ouvidos, de esquerda e de direito. Olha aí! E peço para os ouvintes darem uma visitada lá no 3quartocego.com. Você tem... eu vou lançar em livro, ele tá corrigidinho, vai estar mais bonitinho o texto. Mas você ainda tem o texto lá e você tem em áudio distribuído em formato de podcast. Olha aí. Eu vou falar um negócio, cara. Só uma coisa que você faz, já admiro você, cara, que é editar o podcast sem enxergar, cara. Ah, não tá lá essas coisas, cara, mas... Eu enxergando não consigo editar, cara. E eu enxergando, assim, tem algumas coisas dentro do áudio cru que fica muito complicado de editar e você, tendo a visão reduzida, consegue fazer isso. Mano, que show de bola, velho. Obrigado. Não tá tudo isso, cara. Não tá tudo isso, mas obrigado. Tá sim, tá sim. E galera, nossos ouvintes, a gente se despede. Fiquem com a nossa leitura de e-mails. E visitem lá o 3 Quartos Cego. É isso aí, 3quartoscego.com. Não deixe de visitar. E agora, eu falo isso, Zé, desculpa. É, você, a gente vai para nossa leitura de e-mails e recados das redes sociais. Tira a brasileira do Zé. Valeu, galera, até mais. Falou. E aí, pessoas! Aqui é o Jorge Augusto. Vamos lá para nossa mais uma leitura de e-mails e recados que a gente tem para passar para vocês aí das redes sociais. É, só lembrando que aí quem quiser mandar e-mail é só mandar para contato@farifalcon.com.br. Começamos aí com um e-mail, né, do nosso já amigo e ouvinte, o Chico, mandou assim pra gente. E aí, pessoal do Animesphere, sobre o último cast, não tenho muito o que opinar, pois não conheço Toriko, mas acho que o Ken apanharia fácil. Ele rachou. Ô, louco. Você é louco, moço. O Ken é zica da balada, mano. Tá louco, vai perder pro cozinheiro, vai. É que vocês não conhecem o Toriko, mas deixa quieto. Ah, o que, sabe o porquê que o Toriko perdeu? Porque era eu no roleplay. Claro. Você tinha dúvida? Nem um pouco, mas beleza, vamos lá. Sobre Shingeki no Kyojin, não curti muito esse live, mas também não tinha muito o que se fazer. O anime é muito bom e, além de trazer essa temática nova dos titãs, ele tem um foco muito forte nos personagens. Algo acho impossível em 2 horas esse filme conseguir explorar todo o conteúdo do anime. Então acho que eles preferiram dar o foco em mostrar os titãs e as batalhas, deixando de lado a essência do anime. Pois é, né? Não sei, como a gente não conhece a essência do anime, então fica meio... É... Mas é bom que a gente fica sabendo, né? Porque tem muita coisa que a gente não sabe sobre a série em si, né? Do Shingeki no Kyojin. A gente vai ter que assistir, fazer... A gente comentou isso, né? Sobre e a gente já... vai fazer vai, um... A gente vai fazer ainda. Um episódio sobre o anime e o mangá, enfim. Sim. Bom, um dia, quem sabe. É. Continuando. Acho que ainda vale a pena fazer um cast sobre o anime. Olha, ó. Além dos titãs que chamam muita atenção, esse anime acaba abordando de uma forma muito legal sobre política, amizade, traição, corrupção e sobre o ser humano em situações extremas. Com certeza recomendo ele a todos. Parabéns pelo excelente trabalho com o cast e até a próxima. Valeuzão, Chico. Valeu, Chico. Continue sempre mandando. Mas é isso aí mesmo. A gente tem que. A gente vai fazer um episódio sobre Shingeki no Kyojin, o anime e o mangá, né? Porque merece. Mas. Vamos dizer assim, né? A gente vai estudar um pouquinho ainda antes pra poder fazer, né? Como já passaram pra gente, a gente tem que estudar um pouco pra poder passar essas questões que a gente não estudou, né? É, a gente vai ter chance de se retratar com algumas coisas. Então a gente agora vai aí pra leitura do comentário do Matheus, mais conhecido como Adapak. Ele... Oxe, o cara do Espadachim de Carvão, velho? É. O nome dele é Matheus, mas é mais conhecido como Adapak. Desde já peço desculpas, não quero parecer chato, a intenção do podcast é até boa, mas vocês precisam muito começar a fazer mais pesquisas em uma pauta antes de gravar. Olha aí, ó. Tá bom, né? Mas realmente, tá certo? Sim. No meu caso, que conheço ambos os personagens, isso ele fez o um comentário em cima do nosso cast de Zoro contra Kenshin. Pô, mas comenta depois se você escutou os outros casts, isso aí foi um dos primeiros, cara. Foi o nosso primeiro versus, né? É. É, mestrado 4, do Zé. Episódio 6, né? 6? É isso? Sim, episódio 6. Aqui, ó. No meu caso, que conhecemos os personagens, consegui me situar apesar dos pesares, nomes esquecidos, mudança de panorama repentino, mas fico imaginando alguém que não conhece ouvindo todo perdido. A introdução do Kenshin foi muito confusa, precisaram colocar o nome do Mingo depois na edição. Mingo? Do Flamingo, eu acho. Não sei, faz tanto tempo, eu nem lembro mais disso aí. Coisa colocou que nome depois na edição. Pautas seriam evitados. Colocou nome na edição depois? Eu não. Tá. Bom, eu continue. Não lembro, mas enfim. Entendo que vocês talvez enfoquem como público-alvo o pessoal que já conhece os animes citados, ou prefiram gravar de um jeito espontâneo. Mas pra mim, a impressão que fica ouvindo é que estão gravando de qualquer jeito. Né? Mas não é bem assim. Cara, uma coisa que eu, não querendo justificar nem nada, a gente não é perfeito, mas é diferente você ouvir um podcast igual da gente, que o podcast é tipo a terceira atividade nossa, e querer comparar com o pessoal que vive de podcast, entendeu? A gente faz as pesquisas na medida que é possível, entendeu? E já é difícil arranjar tempo pra gravar, pra pesquisar um pouco, assim, não se justificando, mas a gente tem que se atentar aos detalhes mesmo. Mas a intenção do Versus é ser mais um pretexto pra luta do que um cast, Wikicast, né? Que a gente... é pra ser uma brincadeira, foi a ideia do RPG. Exatamente. Né? Mas enfim, continuando aí, talvez esteja desorganizado porque estão nos primeiros episódios. Muitos podcasts só encontram um formato definitivo depois de muitos programas. Não quero que levem isso como uma crítica negativa, mas é a impressão que me passou depois de ouvir alguns episódios de vocês. Bom, realmente, a gente ainda tá nos primeiros 20 episódios, então a gente tá ainda modelando o formato do podcast e com a ajuda de vocês, por isso que a gente sempre pede. Manda e-mail, manda comentário no Facebook, manda uma tweetada, comenta, porque assim a gente consegue deixar o podcast do formato que vocês gostam. Mas é o que eu falei no começo também. Ele só escutou o número 6, né? Tem que ver com ele. Ele precisava pelo menos dar uma falar pra gente se ele escutou os outros, porque os outros a gente. Eu, pelo menos na minha concepção, a gente melhorou bastante depois. Escuta o último versus, o versus do Ken contra Toriko. Ficou bem melhor. Aí, ó. E eu respondi pra ele, né? Você não sabe como eu fico feliz por responder uma mensagem assim como a sua. Assim podemos melhorar e fico sabendo que você nos ouve. Aí ele respondeu: fico feliz que levaram meu comentário numa boa. A intenção foi justamente tentar ajudar a melhorar algo que vejo futuro. Permaneceria acompanhando. Abraços. Ou seja, o cara gostou do nosso formato, só que ele quis dar uma ajuda. Tipo, a gente vai pegar as tuas dicas, vai levar como melhoria, né? Mas tem algumas coisas que foram feitas de propósito, como é o caso do Versus mesmo. Uhum. E se quiser acompanhar como a gente faz os casts, como a gente se prepara, tudo, é só mandar o seu telefone lá pra nossa página do Facebook, ou pra qualquer um de nós, dos casters, que a gente coloca você lá no grupo do WhatsApp. É isso aí. Você acompanha com a gente o dia a dia de como que a gente se prepara, assim, pro cast. Porque a gente sempre tá falando lá com o pessoal, sempre tá pedindo opinião. Uhum, sempre comenta um pouco as pautas antes do cast ser gravado. É isso aí. Quem sabe até você participa aí de um cast com a gente. Opa, toda certeza. Agora a gente vai falar um pouco sobre o Twitter, né? No cast passado, eu agradeci a todo mundo que até o momento não seguia no Twitter, e desde então a gente ganhou 2 seguidores, a conta Pérolas da CC, que é cuidada pela nossa ouvinte aí, a Hatay, e que... A Hatay, Jorge? Puta que lá. Ai, ai, e tá que bem. Retweetou o nosso episódio número 13, quando foi lançado. E também o pessoal do Mundo Podcast lá com a conta dos comentadores. E aí tem uma conta, né, que é o @Zeus, que adicionou os nossos posts à lista dele de podcasts. Que bom, né? Mais um ouvinte aí. Exatamente. Mande o que está achando. Manda do Olimpo lá, o cara tá ouvindo nosso cast. Tá bom, pô. É isso aí, é só mandar tuitada aí pra gente que a gente responde pra você, sem problema nenhum. E, Álvaro, como é que tá aí o nosso Facebook, cara? Nosso Facebook essa semana ficou meio vazio, ninguém lembrou da gente. A gente tem que postar mais também, né? Também, a gente deixou o Facebook um pouco de lado, na verdade, né? Mas tá, foi bem, essa semana foi tão sossegada, a gente teve só uma curtida na publicação do cast, só foi o Andrei lá do The Dudes. Sim. Falando em The Dudes, ô Jorge, como que estão as nossas parcerias? É, falando nisso, né, Zé? Olha o ataque de oportunidade. Tá certo. É com muita alegria aí que eu digo pra vocês que agora o Animesphere e o The Dudes são parceiros, já oficialmente, já demonstrado conforme o post que vocês puderam acompanhar aí na nossa página do Facebook. É isso aí. E também, Álvaro. Oi. O que aconteceu hoje no dia 11 de outubro, que a gente tá gravando aí os e-mails? O que a gente tem como comemorar aí, hein? No dia 11 de outubro de 1986, acho que você, que é o mais velho, você já estava vivo. Sim, eu tinha 3 anos. A gente não estava ainda. Então, você já tinha 3 anos, estreava Cavaleiros do Zodíaco no Japão. Isso foi há 29 anos atrás, faz um tempinho aí. Ano que vem nós temos aí a comemoração das 3 décadas da criação de Cavaleiros do Zodíaco. Olha só, hein? E Jorge, eu vou fazer uma promoção aqui agora. Ai, meu Deus. Caraca. Aproveitando que amanhã é o Dia das Crianças, todo mundo que curtir a página nossa do Face, eu vou mandar pessoalmente um Feliz Dia das Crianças. Aê! Olha aí, você que quer ganhar um Feliz Dia das Crianças do Zé, olha aí, manda aí, curte aí a publicação do podcast e você vai ganhar um Feliz Dia das Crianças do Zé, olha aí. Cuidado que isso pode ser perigoso, rapaz. Depende das crianças que a gente tá falando. A gente tem que ver uma faixa etária aí. Cuidado, Zé. Vendo o amor livre. Vixe. Minha nossa. Mas... Né? Medo. A gente agora vai mandar o nosso Jabex. Jabex. Pra você que é mais old school e gosta aí de mandar mensagens pra gente... Manda aí um e-mail para contato@farifalcon.com.br ou faz que nem o Adapac, comenta aí no site, nos posts dos podcasts, né? Você que gosta de estar junto com o povão, é só mandar um comentário aí pra gente, curtir a nossa página no Facebook, www.facebook.com/animesphere.podcast. Você que é mais descolado e que gosta de mensagens apenas em 140 caracteres, basta seguir a gente aí no FF_Animesphere. FF por causa do site. E você que gosta de seguir a gente aí no iTunes, no Podflix, no Ouvindo Podcast, os agregadores de podcast que a gente tem aí, é só você assinar o nosso podcast por lá. E não se esqueçam, hein? No iTunes, a gente gosta que vocês deem aquelas 5 estrelinhas marotas, hein? Se quiser acompanhar a minha beleza é só curtir lá Instagram, arroba Crespo. Fala sério. A sua beleza, o Zé está. Hoje o Zé está on fire. É, deu pra perceber. De resto, o que eu só tenho pra falar pra vocês, pra todos vocês que nos ouvem, eu agradeço demais por tudo que vocês têm escutado da gente aí. E até o próximo episódio. Até a próxima, galerinha. Até mais. Tchau, tchau. Sayonara. There is so much a man can tell me, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. Boa noite, otakus, otomes e similares. Peraí, gente, qual que é o número do episódio? Faltou um, não faltou não? Faltou alguém se apresentar, não faltou não? Não, o Álvaro... Imitou o Mickey. Ah, tá. Mas peraí, a gente vai fazer esse episódio o quê? Número 14? Aham. Uhum. Ele... O 13 é o de RPG? O 14 vai ser esse aqui e o 15 de Knights of Sidonia pra Delírio do Zé. Bom isso, yes. Hein? Tá assistindo, Danilo? Já assisti as duas temporadas. E mais uma vez eu estou ficando pra trás. Eu já terminei de terminar. Nossa, terminei de terminar, tá bom, né? Eu já terminei de assistir as duas temporadas também. Tá gravando ainda? Tá fazendo parte do cast aí já? Sim, vai entrar pros erros. Ah, beleza, começando de novo em 3, 2, 1. Pera aí, que agora o cachorro quer participar do cast. Eu vou deixar no mute aqui. Beleza. Eita. Eita. Que isso? É, acho que é o fone do Zé aí. O quê? Que ele tá repetindo a minha voz aí, no fundo. Deu eco. Beleza, então vamos lá, continuando.